ZYC 487, Rádio Senado Brasília, FM 91,7 MHz. Em São Luís, 96,9. João Pessoa, 106,5. E em Manaus, 106,9 MHz. Rádio Senado. A Rádio Senado apresenta a seguir mais um programa da série A Música Erudita e Seus Mestres. A reprise faz parte de nossas homenagens ao comunicador e senador Arthur da Távola, importante nome da cultura e da política, falecido em maio de 2008. Da obra de Haydn, imensa, genial, destaco os 6 quartetos para cordas, opus 76, que apresentarei por completo em 3 programas, com o grande quarteto Amadeus. Hoje, os 2 primeiros. É conhecida, evidentemente, a base do classicismo montada sobre a obra de Haydn. Para essa escola, que aos poucos se foi formando, depois do barroco, passando pelo rococó, pelo galante, que já tinham elementos da forma clássica, os dados decisivos são provenientes do universo racional. Daí o predomínio da regra sobre o sentimento, e não propriamente sobre a emoção. É bom distinguir sentimento de emoção, porque o classicismo, aliás, nos ensina a diferenciar sentimento de emoção, embora o sentimento também emocione, como? Mas no classicismo nós temos a música com a necessidade da ordem, da clareza, da concisão, do prazer auditivo. Ele não nega a inspiração, nem as chamadas influências inconscientes ou subconscientes, que são as da emoção, mas nele sobreleva o primado da razão e da inteligência, o que, por outro lado, não o transforma em obras que poderiam ser chamadas de frias. Haydn é, portanto, o grande mestre, ele e Mozart, desse classicismo que se ensaia com os dois, que, aliás, se queriam muito bem. Quando Mozart morreu, Haydn disse ao pai de Mozart que nunca sobre a terra havia pisado um músico igual ao seu filho. E o mesmo Haydn que vem a ser professor de Beethoven num certo momento, e por ele admirado, embora por ele, eu não diria superado, mas transformado, reelaborado, aumentado. Os 6 quartetos opus 76 tem uma história curiosa. Eles nasceram por volta do ano de 1797. E para isso é necessário dizer que Haydn nasceu em 1732, na terceira década do século XVIII, e já morreu no século XIX, nos comecinhos em 1809. Portanto, em 1797 ele estava aí por volta dos 65 anos. Nesse ano, o embaixador da Suécia, primeiro por gostar de música e depois por coincidência, quase vizinho de Haydn, que já em idade avançada não trabalhava mais para o príncipe Esterházy, a cuja corte serviu por cerca de 30 anos, ele havia composto por encomenda de 100 ducados, feita pelo conde Erdödy, os 6 quartetos do opus 76, que entrariam para a história da música como padrões do classicismo musical e obras-primas para o manejo das 4 cordas, pela clareza, ordem, equilíbrio de técnica com inspiração notável, escrita musical rica em timbres, variações sobretudo, e elegância, além, é claro, de sua beleza madura e profundidade dentro da leveza aparente. Eu diria que é música no mais completo sentido da palavra. Ela é fácil para os apreciadores diletantes e leigos, e ao mesmo tempo ela é um exemplo de construção para músicos e estudiosos. Esse embaixador da Suécia conta que a primeira vez em que ouviu os quartetos foi pelas mãos do próprio Haydn ao piano, a tocar e a explicar partes do quarteto, numa noite normal de encontro entre vizinhos e amigos. Escrevia anos depois esse citado embaixador sueco numa carta: esses quartetos Opus 76, e ele os ouvira do próprio Haydn, que tocava e ao mesmo tempo explicava, falava sobre os temas, sobre as várias vozes desse quarteto. Dizia ele: esses quartetos Opus 76 são obras acima de magistrais, repletas de novas ideias dentro da forma tradicional. Enquanto ele tocava, eu ficava admirado com a repartição das vozes de cada instrumento do quarteto, embora fosse apenas um esboço pianístico. As primeiras edições desses quartetos, considerados uma síntese da genialidade de Haydn, apareceram entre 1799 e no raiar do século XIX, em 1800, poucos anos, nove, antes da morte do grande mestre. O primeiro movimento é um allegro con spirito. Ele traz um uso irradiante e preciso do registro de sol maior. Possui, portanto, força vital, claridade, amor pela vida. O sol maior é um registro, é um tom que permite essa vibração, essa luminosidade. A construção é um padrão de equilíbrio entre arte qualificada e música simples, a todos acessível. Outra de suas características é a de representar em plenitude o sentido de ordem na composição, podendo mesmo, digamos, ser um paradigma do classicismo musical. O tema principal desse primeiro movimento, vocês já vão ouvir em primeiro plano, é claramente exposto em uma voz, depois entoado numa segunda voz, para em seguida nas variações e nos desenvolvimentos, quando já estivermos familiarizados com o tema, Haydn juntar os quatro instrumentos do quarteto num jogo de timbres, melodias e contrapontos notáveis. Mas o tema principal domina os desenvolvimentos, até que ao final Haydn nos surpreende com um segundo tema de corte mais gracioso e galante. Nós vamos ouvi-lo na interpretação do famoso quarteto Amadeus, numa das gravações consideradas obra-prima no gênero no século XX. Escutemos, pois, portanto, o primeiro movimento. Thank you. Este foi o primeiro movimento Allegro con Spirito do Quarteto para Cordas em Sol Maior, Opus 76, número 1, de Joseph Haydn, na interpretação do Quarteto Amadeus, que tem como membros os conhecidos intérpretes que o caracterizaram e o valorizaram ao longo do século XX. São eles Norbert Breining ao primeiro violino, Sigmund Nissel ao segundo violino, Peter Schridhoff à viola e Martin Lovett ao violoncelo. O segundo movimento que já estamos a ouvir, tenho deixado ele em fundo para criar o clima, é lindíssimo. Ele é um adagio sostenuto. Do ponto de vista musical, ele possui mais liberdade nas variações e opta também por várias passagens em uníssono do quarteto, meditativas e tristes, com papel relevante nos contrapontos da viola e do violoncelo, às cordas graves com as agudas. Ele é escrito sobre três ideias musicais que somem e reaparecem. Ele nos leva a um movimento, digamos assim, espiritual, sem ser religioso. Há um movimento de recolhimento interior. Talvez seja essa a melhor definição desse segundo movimento. Pausado, sereno, sem emoções descontroladas e grande beleza e dignidade musicais. Eu diria que um extremo prazer auditivo e mais a emoção envolvem o andamento lento e sustentado desse inesquecível adágio do primeiro quarteto para cordas, Opus 76, em Sol Maior, de Joseph Haydn. Thank you. Posse 487, Rádio Senado Brasília, FM 91,7 MHz. Em São Luís, 96,9. João Pessoa, 106,5. E em Manaus, 106,9 MHz. Rádio Senado. Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o professor Paulo César Custódio. Paulo César Custódio é um colecionador também de revistas literárias, né? Fala um pouquinho da sua coleção. Eu comecei essa, em 1978, eu fazia letras, né? Então, eu fazia uma revista chamada Gandaia, que era, então, Gandaia, naquele momento, seria para a gente, né, essa forma de... A política e a ironia, e a brincadeira, né? A arte também tem essa função, assim, lúdica, né? De se expressar. Então, eu naquele momento, havia o Comitê Brasileiro pela Liberdade de Manifestação e Expressão, e se reunia na Casa Estudante, eu morava na Casa Estudante naquela época, e nós, os canais de expressão eram mínimos, né? Então, a revista, existia uma imprensa alternativa, Opinião, Movimento, aqueles jornais, né? E aí eu pensei, pô, conversando comigo, falei, vamos fazer uma mostra de o que está acontecendo hoje no Brasil, de publicações literárias, né? Aí fizemos um folheto rodado em mimeógrafo também, né? Eletrônica, aquela coisa. E o Cícero Sandrone, eu fui no Globo, o Cícero Sandrone, que é o escritor, ele divulgou no Globo isso. Ele botou lá um espaço, ele tinha uma coluna, né? E a partir daquilo choveu tanta coisa na minha casa, né? Na Casa Estudante, veio muitas publicações. Eu fiz uma exposição durante uma semana das publicações todas, fizemos dois debates, convidamos Ferreira Goulart na época, para... Eu guardei muita coisa, né? E a partir disso, quer dizer, quando você começa a guardar algo, você se torna assim, responsável por aquilo, né? Não pode... Eu fui guardando, né? Fui colecionando. E eu fiz umas 5 exposições sobre essas publicações. Me apaixonando cada vez mais, né? E quais são as raridades ou as curiosidades dessa coleção? Tem muitas, né? Raridade. Porque eu acho o seguinte, que tem uma coisa de... tem as revistas que nós todos... Que a academia, vamos dizer assim, elas são nos cânones, né? Claro, a revista de antropofagia. Todo mundo conhece as revistas famosas porque faz parte dos estudos, né, literários, né? Mas existem aquelas revistas que eram publicadas realmente, vamos dizer assim, com muita paixão, mas com muita precariedade, né? E essas também eu fiz questão de colocar aqui. Eu dou muito valor a estas. Para falar a verdade, dou mais valor a estas, porque essas que fazem parte da nossa história. A nossa história não é contada só pelos grandes nomes, né? A nossa história é contada pelas pessoas, né, que anônimas, né, que publicam, lutam, e às vezes morrem no anonimato, ninguém sabe, né, ninguém viu, mas conseguiram. Então, lá. Então, fizeram parte, né, dessa trajetória toda da nossa história literária do século XX, no caso, né? Tem a revista... A revista que eu sou apaixonado é A Sereia. A Sereia, ela é muito interessante. Quando eu encontrei essa revista, eu falei, não acredito que eu achei essa revista. Era dirigida pelo Manuel Segalar, que era um espanhol que veio para o Brasil em 1954, por aí, e era muito bem relacionado e muito querido por João Cabral, Manuel Bandeira. Ele tinha uma tipografia, né? Ele trabalhava com isso, e era ilustrador também. Então, essa revista, eu acho assim, e é dificílimo de achar. Eu nem sei se na Biblioteca Nacional tem essa revista, não sei onde está, porque eu não consigo encontrar. Eu achei por acaso, assim, foi assim, parece que dizem que de tanta gente procurar, as coisas começam a nos procurar também, né? Elas se apresentam pra gente, né? Uma coisa atrai a outra, né? Essa revista, eu acho ela muito bonita, muito interessante, uma delicadeza, sabe? Assim, é muito interessante, né? Pequena, né? Uma das melhores revistas brasileiras que eu acho. É a cidade que mais produziu revistas foi o Rio de Janeiro, né? Aqui, depois o quê? São Paulo? Eu fiz aqui no Alço Albo tem aqui... quadros que eu fiz por década e por estado, né? Por década, o Rio de Janeiro se coloca em primeiro lugar com 63, nesse período do século XX, né? Depois vem São Paulo com 43, Minas Gerais com 23. Agora, eu não consegui encontrar do Amazonas, Goiás, eu não consegui encontrar a revista de Goiás. Eu falei, gente, eu vou publicar um álbum aqui, né? No Centro-Oeste não encontra uma revista interessante. Quer dizer, é mais um desafio para todos nós, né? Eu acho que todos nós, que para quem todo mundo se interessa por revista, eu acho que é um desafio resgatar essa memória, né? E hoje em dia você edita a revista Z, com que intuito? Qual é a proposta dessa revista? Quando eu fiz o primeiro álbum, né, o primeiro volume, eu fui até 2005, porque eu fiz com o que eu tinha, então eu era 2006, então vou pegar o 1970 com a censura prévia instaurada no Brasil, eu vou pegar censura para cá. Aí, de 2000 a 2005, eu cataloguei mais ou menos 45 títulos. De 2006 para cá, o número de edição caiu assustadoramente. Hoje eu consequência da internet. Eu não sei se é bem... Eu acho que sim. Esse fenômeno ainda tem que ser estudado, né? Com certeza isso tem um papel, porque todos os escritores, poetas, passam a publicar, fazer blog, né? Existem muitas revistas eletrônicas agora, tem muitas, né? Interessantes, né? E é uma tendência também, aí dizem que... A tendência é de que o livro ele tem o seu tempo de durabilidade, de tempo, né? Acho que daqui a 10 anos talvez não tenhamos mais livros como de celulose, né? Eu primeiro converso com muita gente e falo, olha, isso aí vai acabar. Vai ter sido tudo agora tablet, não sei o quê, sei lá, essas coisas todas. Né? Então eu cataloguei de 2006 para cá 8 títulos, 10 títulos que estão sobre. Eu pensei assim, poxa, eu gosto de revista, eu gosto do papel. Aí eu reuni os amigos, falei com os amigos, gente, vamos aqui nos cotizar aqui, vamos publicar uma revista. E o Z, porque eu sei, porque é a última letra do alfabeto, e é difícil achar uma revista com a letra Z, aqui tem, né? E eu achei interessante, porque é uma letra, né, do Zé, do Zé, é uma revista que... Eu quero que faça uma revista popular. Eu acho que a grande dificuldade, a gente que trabalha em sala de aula, né, a grande dificuldade do aluno hoje... É a leitura. E eu acredito que a leitura remove montanhas mesmo. A leitura transforma, né? Então, eu falei, poxa, então eu quero fazer uma revista que ela seja boa, bonita e barata. Que seja, possa ser distribuída, né? Que qualquer pessoa possa adquirir, né? E as pessoas leiam, né? Porque as pessoas... eu acho que a leitura no nosso país ainda é um problema. Eu vejo que as pessoas não leem. Não leem, verdade. Nada. Então, os que colocam poemas na revista colaboram. Colabora. A gente se cotiza, veja, olha, custou tanto. Então, cada um dá tanto, aí vai na grave, uma pessoa, né, vem uma pessoa fazer arte final, diagramação, pá, e lança. Aí, é a proposta de fazer em 4 meses, né? Agora, o número 3 deve sair em janeiro agora. E 2 mil exemplares, né? Custa R$5, é preto e branco, porque eu acho que... Porque às vezes a pessoa fala, mas tem que ser colorido. Eu acho que o preto e branco também, ele tem sua nobreza, né? Tem sua nobreza, é. Né? E pode ser que fez um trabalho com qualidade, com pouco dinheiro. Porque se a